E aí, o que é que tu tava fazendo, Fábio, que tu disse mesmo que tava com 100 policiais? É, hoje é o primeiro dia de... Chegou 100 polícia novo, né? Caraca. Já indico o cast já pros novatos. A primeira aula de vocês é aqui, ó. Escutar esse troço que é bom pra cacete. Mas se souber essa raiva que ele fica de mim no primeiro dia, se eu falar, olha, eles vão lá só pra dar dislike. Sério? Raiva? Caraca. Oh. Olha aí. Está preparado para a maior viagem nostálgica da podosfera? MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui hoje, batendo carreira comigo, Eduardo Filhote. Saudações, galera. Então, tamo aí pisando no acelerador e rachando. Rachador. Junto aqui conosco, o Flávio Azevedo. Fala, galera. E hoje sim, hoje sim, hoje não. Ou hoje não, hoje sim. Vai a seu critério. Novamente conosco, mais uma vez, Tele Fábio. Fala, meus amigos, daquele jeitão, só digo uma coisa: pegue o pombo, pegue o pombo. Caraca, o cara batendo corrida pra pegar o pombinho. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, habitantes, cidadãos e afins. Nunca deixe ninguém dizer que você não consegue. Tenha vergonha e diga a você mesmo: eu não consigo. Boa. Caraca. Boa, boa. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí no post desse cast, na arte ou até mesmo os spoilers que a gente dá nos grupos do Facebook ou do Telegram, hoje nós vamos para a segunda parte dos joguinhos de corrida. Olha aí. Só jogos de corrida. Mas tudo isso depois dos nossos recadinhos, né, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, não se esqueçam que as redes sociais é uma competição para ver quem fica na frente. Então ajuda a gente lá, ó. Turbina lá na nossa página no Facebook, que é o facebook.com/machinecast. Não esquece de compartilhar o nosso Twitter, que é o @machinecast. A gente tá lá no Alvanista também, o @machine_cast. Curte a gente lá no Instagram, onde tem capinhas animadas que você confere lá no nosso perfil, que é o @machinecast. Pra você saber tudo o que, que rola lá no pit stop do MachineCast, então você tem que se juntar a nós no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tem na descrição. Falou, falou! E, cara, adiciona o MachineCast em todo... A gente tá em todos os agregadores. Estamos no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, Castbox, no carro, no celular, em qualquer lugar. A gente bota MachineCast que você vai ouvir a gente lá. Certo, pessoas. Já se você quer ajudar aí a MachineCast, ajude também a espalhar a nossa palavra. Indique o cast para alguém que você gosta aí em algum grupo. A gente sempre lembra isso aí a todo cast, mas não custa reforçar. Quer ajudar a gente? Então espalha MachineCast, manda o episódio para alguém aí. E aí a indicação funcional aí, essa sempre que é uma expectativa, claro que não, mas eu tô fazendo o que é. Indique aí para aquele entregador de iFood, aquele Uber Eats, aquele cara que tá na canaleta dos carros lá correndo e se matando para fazer entrega, para ele, fala assim: cara, quando você estiver ouvindo, correndo aí para uma entrega, ouça aí o MachineCast, você vai se divertir, vai dar risada. Talvez a entrega chegue atrasada, mas pelo menos você vai estar feliz. E é isso aí. Certo, então, dados nossos recadinhos, vamos nos preparar aí para falar nossos joguinhos de corrida. Ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. pessoal, voltamos e agora vamos aí então falar dos nossos joguinhos de corrida. Porém, vamos tirar aqueles minutinhos para falar dos joguinhos de corrida. Atualmente, eu ainda estou na mesma. Ainda o último jogo de corrida que eu joguei foi aquele do Horizon Chase Turbo, que é a versão para PlayStation 4 e Xbox 360. E não joguei mais nem nada de corrida. Alguém aí? Eu joguei esse. Eu joguei o Horizon, que eu não tinha jogado até então. Porque ele ficou de graça pra gente. Cara, eu joguei o Grid Auto Sport, que eu peguei aqui no desbloqueio aqui do PS3. Tô rentando. Eu tenho aquele volante, o G27, entendeu? Uhum. Aí, então aí eu vira e mexe, eu tô procurando um jogo de corrida novo. Às vezes eu boto aquele simulador de caminhão, né? Aquele Euro Truck, assim, eu vira e mexe, eu tô jogando pra poder tirar a poeira. Simulador de caminhão é o cara que não tem nada pra fazer realmente, cara. Eu não acredito, tem gente que faz live dessa porra na internet, cara. Não, e tem gente que assiste, o pior de tudo. Carga pesada, é uma cilada. É cilada mesmo. Ah, meu Deus, cara, nossa. É 200 conto simulador de ônibus no Xbox, tava vendo esses dias, cara. Meu Deus do céu, caraca, sério? Caraca. Ah, que sacanagem, cara. E tem um jogo que é exclusivo do PS da Sony, que eu não vou falar qual é, que eu sempre jogo também, que pode ser que calha de vir aí. Ah, ok. Então não precisava nem ter mencionado, mas ok, tá bom. Fábio, algum? Agora eu não tenho jogado nada, mas o último que eu joguei foi aquele Neon Driver, que é um joguinho bem anos, com um visual bem anos 80. Neon Driver? Você não conhece. Deixa eu olhar aqui. Isso. É, pra quem gosta dos anos 80 é o jogo, né? As músicas são tipo aquelas Eurodance do começo dos anos 90. E aí tu vai guiando o carro por cenários assim, cheio de neon, que tu tem que desviando das barreiras, né? Ah, legal, cara. É como se fosse o aquele das motos, o filme, aquele. É, como se fosse a das motos do Tron. Do Tron, exatamente. Tu vai dirigindo no, e as barreiras elas vão aparecendo no som da música. Ah, é como então, se fosse um Dance Dance ou Guitar Hero com um carrinho. É, um Guitar Hero com carrinho. Ah, meu Deus do céu. É legal, gostei do visualzinho, cara. É bem legal, bem legal. Bom, mas aí não tem corrida, assim, com outros bichos? Não, é só... Não, é só... Tu vai correndo pelos cenários, né? Tem até avião também. Tem looping, também. Tem tudo. Isso, tem avião também, e o objetivo é desviar. Legal. Ai, cara. É legal, mas não é de corrida, viu? Só pra deixar claro. É de pô, carrinho. Tem um carro. É de carrinho, mas não é corrida. É de carro. É de carro. Tem uma pista. Tá certo. Tem classificação. Tem carro, tem pista, é corrida. Logo é corrida. Não. Ah, bom. Ah, então driver é corrida, né? Driver é corrida, é. GTA também. Ok, Spider. Ah, eu tô no Horizon também, foi o último que eu joguei. Eu joguei antes de sair na PSN, comprei também. Então, jogaço aí, continuo recomendando. Muita gente tem jogado, me falado que gostou. E muita gente mesmo, acho que umas, sei lá, umas 8 pessoas já me falaram aí que jogaram. É bonzinho, cara, é bonzinho, eu gostei bastante também. Só não tem pra colocar mais pra esse tipo de jogo. Não colocaram a Uno com a escada em cima do meme? Do jogo? Eles colocaram? Não sei, não vi. Eu peguei o carro. Eu peguei o carro. Esse carro da firma. Esse é sacanagem, é o carro da firma. Exatamente, cara. Não tem quem vença o mundo da firma. Ninguém corre mais com o mundo da firma. Botar na... Eu não sei como é que nunca pensaram nisso pra fazer propaganda de Interlagos, sabe? Quando tiver as corridas de Fórmula 1 Interlagos, botar um mundo da firma passando pelas Ferrari. Acho que aquele canal Acelerados do Rubinho Barrichello uma vez fez. Ah, é? Os caras correndo, o Rubinho e mais outros dois apresentadores, cada um correndo com um carro com uma escada em cima da firma. Depois, se eu achar o link, eu mando pra vocês aí. Ah, ok. Fala, seus boi, aqui é o Nelson Lopes. Para de jogar esse Zeldinha HD e vai comentar no site, bando de fraco. Tchau. Então tá, então vamos aqui então agora finalmente falar dos nossos joguinhos de corrida, porém vamos fazer aquele sorteio honesto, honestíssimo. Fábio já está familiarizado aí com o sorteio, já até acostumou, já tá anestesiado. Sim, tá? Eu tô acostumado a ser o último sempre. Que mentira. Tim Blue fala no sorteio honesto, os institutos de auditoria chega a tremer até. Então vamos lá, olha aí. É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... Flávio Azevedo. Quem? O cara pega no pulo lá. O cara já tava vindo outro browser já. Olha aí, porra, Flávio. Cara, não tava nem esperando essa corrida fim rápida pra mim. Olha só, eu vi cara, eu sair dobrando a esquina, tava correndo, hein? Por fora, por isso. Vai ver. Deu a zebra, hein? Deu. Cara, eu vou falar do melhor jogo de corrida do PlayStation da história, que é o Gran Turismo 2. Turismo de todos, com certeza. Com certeza, cara. O Gran Turismo, ele vinha com dois CDs, né? Que era um CD arcade e outro simulação. Simulação é aquele modo fantástico, cara, de você tirar a carteira, ganhar comprar o carro, você começa com um carro usado, aí depois vai ganhando carro e experiência para poder ir para outros eventos, cara. Cara, eu joguei muito esse jogo, cara. A trilha sonora dele é boa pra caraca, fantástica. Acho que eu escolhi a abertura dele pro... Não foi dele? Ou do foi, primeiro? No cast de musiquinhas lá, foi a abertura do Gran Turismo. Uhum. Cara, e vamos, eu lembro... Vamos ser brindados novamente com a mesma musiquinha, que é espetáculo. E eu lembro, cara, que eu fui até falei no cast, cara, meu irmão, ele botava o som do PlayStation no auxiliar do som do rádio, né? Então a gente ouvia com o som da rádio, do rádio, em vez do som da TV. Então ficava uma sonzeira, a gente botava altão pra perturbar todo mundo, cara. Depois o pai, que é o filho de casa, não sabe por quê. Não sabe por quê. Sabe porque ele não tava em casa, na época que a gente saía pra trabalhar, a gente ficava sozinho. É. E, cara, o Gran Turismo 1 já era bonito, né? Os gráficos do jogo e coisa. Sim. E tal. Os gráficos do 2 é fantástico, cara. São fantásticos. Não dá pra acreditar que aquele é Play 1, cara. Ah, o pulo do 1 pro 2 realmente é bem expressivo, né? E é expressivo. Tudo, e, né? E é incrível que exista o 1 no PlayStation 1. E existir o 2 é mais incrível ainda. É mesmo. Né? É um jogão. Não dá, cara, a quantidade de carro era absurda, cara, que tinha. É, eu acho que o principal motivo dos jogos... Pode ver que a maioria dos jogos de carros que tem automóveis, os gráficos não ficaram tão datados quanto os jogos de luta, jogos de fácil, as coisas, por causa que todas as linhas são praticamente assimétricas. Então, são traços mais retos, curvas suaves, entendeu? Pra te notar algum serrilhado, alguma coisa, tu tem que aproximar demais a imagem do carro. De longe, assim, é perfeito, cara. Iluminação perfeita, design perfeito. Fica muito bom, cara. A jogabilidade nem se fala. No Play 1, Play 2, nossa. Dá pra jogar até hoje o Gran Turismo 2, cara. Dá pra jogar. Eu não lembro, cara. Não sei se eu vi no... Não, peraí. Tu lembra ou tu não lembra, caralho? Tu falou, eu lembro. Não sei se eu vi na revista, se eu pesquisei na época... Lá na internet, cara, quando a gente pega aquele carro que era o mais rápido do Gran Turismo 2, o escudo da Super Nintendo. O GT, puta merda, cara. É loucura aquilo. Cara, aquele carro tinha uma estabilidade, né? Sim, ele era preso no chão, cara. É preso no chão. Pra estrada de chão era o mais top que tinha. Pô, chegava, parecia que o carro tinha trilho. Sim. Né? Sim, exatamente. Não. Eu sempre gostei muito de jogar com os Lancer nos Gran Turismo. Mas esse Mitsubishi aí, esse GT... Esse Suzuki. Suzuki Scud, nossa! Era um monstro. Caraca, eu lembro que tinha um... Acho que era nem no Gran Turismo 2. Que tinha um carro da Renault que era um parecia um ônibus, cara. Um ônibus espacial, sei lá, porra, um gigante o carro. Não lembro. Eu lembro que a quantidade era absurda. Eu sei que os carros que mais jogava, os carros eram o Viper. O Skyline. Skyline. Skyline, nossa. E tem um branco também, que eu não me lembro agora qual é o nome. Nossa, não, branco não, porque dá pra trocar as cores, né? Não era o GTO? Talvez, cara, tinha, eu não me lembro agora. Só sei que... O 3000 GT... É, o Viper era bom, mas era difícil, né? A tração traseira é difícil de controlar. É, saía muito o Viper. Eu lembro que saía muito, muito. E, cara, eu lembro também, cara, de assim, a nostalgia é fazer aquelas Enduro Race, né? Que era, sim, 20 voltas, 30 voltas. Sim. Ah, isso era bacana. Pô, aí eu lembro que eu e meu irmão, a gente pegava assim, cada um dava 5 voltas e ficava disputando quem dava a melhor volta, porque o carro nosso era melhor do que os que estavam na pista. Então a gente ficava disputando um com o outro pra ver quem fazia a melhor volta. Olha. Legal. Pô, é maneiro, cara. Esse foi o primeiro jogo a ter essas corridas grandes, assim, tipo, simuladas mesmo? Acho que foi, né? Não, o primeiro já tinha, né? É verdade, o primeiro já tinha, tá certo. Mas quem jogou todos os jogos de corridas do Play 1 pra saber, Spider, eu não sei, eu não saberia te dizer também. É que eu não lembro de nenhum simulando tão perto, assim. É, só no Dreamcast, né, um que a gente já falou... Não sei se foi. Sim. Bem, tinha bem. Tinha aquela pista Laguna Seca. Nossa, tinha. Laguna Seca é um inferno, né, cara? Porra, aquele S que tem descida. Nossa, aquilo é uma loucura aquilo. Eu fiquei tão viciado nesse jogo que, assim, eu peguei cada curva daquela pista e sabia fazer aquele S, né? Que ele era um S numa descida. Uh-huh. Cara, peguei a manha de fazer aquilo de um jeito assim que não me perdia nenhuma vez, assim. Aí pegava aquelas corridas de 60 voltas, né? Sim. Pô, uhum. O cara chegava a fazer o mesmo tempo, assim, às vezes. Pô, maneiro. E as licenças, que era difícil de tirar algumas, cara? Principalmente a super licença. Caraca, era brabo, mano. E nessa Laguna Seca também tem uma curva, a última antes da reta final, que é em 90 graus, cara. Se tu quiser entrar errado, tu vai reto na mureta. Cara, e tem circuito de rua, tem circuito... Tem rally... Tinha rally, realmente, rally era legal. Eu não sei se tinha na neve, mas escudo, eu lembro... Não, na neve não tinha. E o escudo era bom em tudo. O escudo, tu colocava ele no rally e parecia que tava no asfalto. É, exatamente. O Flávio, tinha uma coisa que eu e um amigo meu fazia, que era o seguinte. Ambos tínhamos PlayStation 1, né, e o Gran Turismo 2. O que que a gente fazia? A gente tinha um carro que era, eu acho que antes do escudo, era, aliás, depois do escudo, talvez o melhor. Assim, estabilidade, velocidade, coisa e tal. Eu não lembro o nome, cara. Eu sinceramente não lembro. Eu lembro que era um carro branco. Não lembro, eu acho que não dá pra trocar a cor. Mas enfim. E a gente só jogava com aquele carro. E a gente, em Laguna Seca, a gente fazia o pra ver quem conseguia ganhar do outro, passar melhorar o tempo, entendeu? Tipo, a gente fazia uma volta, dava 1 minuto e meio, o primeiro que jogou, 1 minuto e meio. Aí o outro ia lá, pegava o memory card, ficava com ele até conseguir passar. Aí eu entregava pro outro com 1 minuto e 28 segundos. Aí o outro ia ter que jogar até passar. Cara, a gente foi um tempão assim, cara, chegou a uma hora... Que a gente tava tirando nos milésimos, porque já não tinha como tirar mais segundos, entendeu? Caraca, maneiro, mano. Cara, era muito louco, pra... cara. Fazia o sistema de Ghost, né? Isso, tinha Ghost. Então a gente ficava jogando com Ghost e aí vinha o carrinho a volta mais rápida, que é de quem fez por último, no caso, né? E tu ficava tentando ganhar. Nossa, cara, era muito divertido. A gente ficou nisso muito, muito tempo, até enjoar. Até, realmente, agora... eu acho que até o fim do Play 1, né, se não me engano. Agora, uma coisa que eu perdia tempo no Gran Turismo era o replay. Corrida... replay em modo cinema, né? Que fica a modo câmera cinema, de longe. Aquilo ali era de... O cara se perdia assistindo. Sim, era muito legal, cara. Porra. Gran Turismo, cara, era um joguinho muito bom, cara. Muito, pena que muito, se perdeu, cara, a franquia, né, cara? Porque depois do Play 2, nada prestou. Ou pare... não é, eu não sei, porque o último que eu joguei foi o 3 no Play 2. Os outros, eu só ouvi falar mal. Eu não sei se ele é mal porque é ruim mesmo, ou se é porque os Forza do Xbox são muito bons. E ele se torna ruim por causa da comparação. Mas enfim, eu não sei vocês. Eu ia perguntar justamente isso, se vocês tinham essa percepção. Porque eu lembro muito bem do 1 e do 2, que foi a época que a gente mais jogou. Mas do 3 pra frente, e agora já tem o que? A versão 6 ou 7? Tá no 6, sei lá, o 6. Tá no 6. Tem o 6 e o Gran Turismo Sport no PS4. É, no Sport. Então, fracasso, né? Eu acho que se perdeu mesmo depois do 2. Tipo, muita gente... Apesar de ser muito bem vendido, acho que a essência parou meio que ali no 2, entre o 2 e o 3 mesmo. Teve GT também, teve Concept, né? Ah, esses aí eram tipo como se fosse um demo do Gran Turismo que ia vir. Eu nunca entendi essa porra. Os caras lançavam o jogo, mas não era o jogo completo. Assim, ó, no Play 2, o 3, o 4 eu joguei também, gostei muito do 4. O 4 ele tem um negócio, cara, que o gráfico do 4 pro Play 2 é absurdo. Ele consegue, se você tiver aquele cabinho, o cabo melhor, que é aquele cabo componente, ele em algumas televisões ele roda em 720p, quase em HD, no Play 2. E eu joguei, eu tenho o 5 e o 6 no Play 3, cara. Ele perdeu um pouquinho da essência, cara. O 6, então, não tem aquele negócio de você tirar a licença no braço, tem aquele negócio de você pegar pouco dinheiro, comprar carro usado e ir fazendo corrida por corrida pra você ir melhorando o teu carro, pra depois você trocar ele por outro, entendeu? Entendi. Ele perdeu que essa é a essência do modo de simulação do Gran Turismo 2, que conquistou todo mundo, cara, né? É isso mesmo, é. O 2, o primeiro era muito bom, o 2 melhorou demais e, sinceramente, depois ali se perdeu. E outra, né, quando surgiu os Forza da Microsoft, tanto o arcade quanto o simulador, cara, dominou, cara. Hoje é só esses dois jogos de corrida definitivo, assim, ó. Uhum, é. Ou é Gran Turismo, é Forza. Quando fala em corrida de simulador, só fala esses dois. E, pô, cara, e se eu não me engano, é a franquia da Sony que mais vende, né? Pelo menos foi um dos jogos que mais vendeu, né? No Play 1. Eu tenho a impressão que sim. Vendeu bastante e continua vendendo substancialmente. Cara, o bom era esse negócio da infinita possibilidade no modo simulação, cara. Era muito maneiro, cara. Eu jogava muito, muito mesmo, cara. E ele era bem técnico em negócio de você equipar o carro, né? Porque tinham outros que era mais visual e tal, e não tinha. Você tinha que, se o cara entendesse mesmo de mecânica, ele conseguia botar um carro fraco pra andar bem e vice-versa, entendeu? Pra, né? Então tá, eu acho que é isso aí, Flávio. Só uma última curiosidade: o Gran Turismo 2 tem mais cerca de 650 carros. O 3 do PS2 tinha 200. Caraca! A diferença. Como é que pode, né, cara? Eu acho que talvez o nível de detalhamento tenha limitado um pouco o trabalho, né, cara? É. Ou as licenças, né? Ou as licenças, né? E tinha isso daí também, né? Eu me lembro do Gran Turismo, não, que os carros não amassavam, não capotavam, marcas... Não, não é boato. As marcas não queriam que os seus carros capotassem ou estragassem no jogo. Ah, então não é boato, era boato, não. Então é oficial. Olha aí. Então tá, ficou aí o jogo do Flávio, sensacional. Então vamos para o próximo. Oi, meus lindos, aqui é a Janeide, pessoal aqui do Machine, fez de tudo comigo, me abusou, me bateu, foi ótimo. Gente, compartilha e comenta no cast, abraço. E o próximo aqui é o Spider, vai, Spider. Olha aí, essa foi inesperada também, hein. Então, vou falar aqui de um que eu joguei muito, me diverti muito, que é o Need for Speed Hot Pursuit 2. 31 County. I copy 31. Turning on the speeder that just blew by me. Yeah. Bom, ninguém porque falou nada, nem... Pergunta, por que não o 1? Por que não o Underground? Não, mas o Underground, cara, é mais novo ainda. Eu vou dizer pra vocês que eu até pensei no Underground, mas eu decidi pelo Hot Pursuit 2 pelo seguinte, foi o último da série que realmente seguiu a linha Need for Speed, assim. Depois disso veio os Underground, que daí eles mudaram um pouco o esquema da série, né? Então, por isso que eu escolhi o Hot Pursuit, pra ele preservar um pouco mais o sentido original da parada. E eu lembro que do Play 1 eu já não gostava do Hot Pursuit. Pra mim só existe dois Need for Speed, Spider. Aquele primeiro lá, se não me engano, do 3DO. 3DO, E o Underground 2. São os dois únicos que prestam. O resto é tudo lixo. Que isso, velho? Inclusive esse aí que tu tá falando. 3 do Play 1. Lixo? Mas daí pera. Underground 2. Com certeza. Underground 2. Primeiro do 3DO, definitivo, depois do Underground 2. Mas vai lá, Spider. O Underground 2 é bom só por causa da música. Mais do Underground 1 do que do 2. E outra coisa, do Underground 2, nem tenho certeza se dá pra se considerar um jogo de corrida. Ele pode ser, porque todos os modos dele são corridas, né, velho? Você... Seja corrida de drift, corrida de ponto A, ponto B, corrida de volta, mas tudo corrida. Mas é que não é obrigatório, eu posso ficar correndo pela cidade se eu quiser, entendeu? Mas aí você só faz isso, você não faz, o jogo é você competir pela cidade nas corridas e se tornar o melhor competidor da cidade. É. Eu também posso fazer isso aí no GTA. Não, mas o objetivo do GTA não é você competir corrida e se tornar o melhor GTA competidor. GTA não tem objetivo, enfim... Segue, Spider. Eu nem lembro desse jogo, Spider. Sinceramente, eu não me lembro desse jogo. É, imaginei que muita gente não lembrasse, mas ele é do PS2, saiu no PC, fez bastante sucesso nas duas plataformas. Na realidade, saiu no Xbox e no GameCube também, mas bem menos expressivo. No PS2 e no PC, a galera jogou bastante na época. E eu joguei porque meu amigo tinha PS2 já há um tempo, e foi um dos primeiros jogos que ele comprou. E... Na minha opinião, o que se destacava era a jogabilidade do jogo. Ele tinha jogabilidade muito redondinha, assim, mas muito boa mesmo. Por isso que eu considero ele mais até que o primeiro Need for Speed. Porque apesar do Need for Speed, o primeirão, ter uma jogabilidade ok e ser mais realista, teoricamente, o 2 acrescentava todo esse esquema de ter uma jogabilidade bem melhor, o Hot Pursuit 2, que é bem depois, né? E tinha uma variedade de carros bem legal também. E tinha um modo que você podia ser tanto polícia quanto fugitivo, né? E jogar com seu amigo, assim. E no Hot Pursuit 2 também tinha um monte de coisas novas. Então tinha o esquema do helicóptero, tinha o esquema das barreiras policiais que você podia usar lá em determinadas vezes numa corrida. O Hot Pursuit 2 também inovou. Eu achava isso meio chato no começo, mas depois eu entendi por que eles fizeram a título de inovação. Que era um esquema de previsibilidade da pista. Então, você tinha um botão lá que você apertava, só não lembro se era limitado ou não, mas o jogo parava e você via o traçado da pista nos próximos, acho que 5 segundos, se eu não me engano. Então, mostrava mais ou menos o traçado que você podia fazer. Eu achava isso meio ruim, porque tirava um pouco a emoção do jogo, né? Mas a título de inovação era legal, assim. Era bacana. Mas alguém jogou o Test Drive em... O Need for Speed é Test Drive. Test Drive. Olha o Born Hot Pursuit. Cara, eu lembro do 1. E não gostava muito, não. É, eu lembro do Play 1. No Play 2, eu acho que eu pulei pro Underground. Eu não lembro de jogar esse Hot Pursuit. Fala, Edu. Cara, o Need bom era o Need for Speed 3, que tinha o El Niño Supercar. Ele era bom, só isso. Esse eu não lembro dele também não, cara. Hot Pursuit 2, não lembro. Eu lembro do Hot Pursuit 1, do 2, não. Eu acho que ele é mais do comecinho do PS2, assim mesmo. E, nossa, joguei demais esse jogo, assim. A gente jogou até exaustão. Tanto que o meu objetivo era sempre ganhar dinheiro suficiente e avançar pra pegar a Lamborghini Diablo 6. Que era, na minha opinião, o carro mais massa do jogo. Não o melhor, porque o melhor mesmo eram os McLarens, mas o Diablo é o que eu acho mais estiloso, mais legal de jogar e tudo mais. Então, nossa, joguei bastante, assim. As pistas são bem bacanas, assim. E se eu não me engano, também foi nesse Hot Pursuit 2 que começou o esquema de você poder pegar atalhos. Então, apesar de você ter a pista traçada para você poder correr... Você conseguia pegar outros atalhos. Então, por exemplo, às vezes pegava um atalho e passava por debaixo de uma ponte, ou passava atrás de uma árvore. e, sei lá, pegava um bônus diferente. Eu não lembro se os anteriores tinham alguma coisa disso, sinceramente. Eu acho que não. Acho que foi nesse eu que começou. Eu acho que tinha justamente. Sim, no 1 tinha sim. No 1 acho que tinha, né, Tim? No 1 tinha sim, aham. Uhum. É. Que era justamente pra você poder desviar da polícia, né? Ou então, se aproximar do ladrão, né? Ou isso, exatamente. Você podia usar no reverso, né? Então, putz, joguei demais. A trilha sonora desse jogo é bem boa também. Olha aí. Mas eu lembro muito da jogabilidade. Ouvintes conferindo a trilha musical aí no cast. Esses dias eu fui tentar jogar o originalzão do PS2, mas ele tá bem datado em termos de gráfico, assim. A jogabilidade tá bem ok, mas os gráficos estão bem datados. E eu gostei tanto desse jogo que eu comprei quando saiu a versão remake dele do PS3, né? Então, quando saiu, eu comprei, assim. E, putz, eu gostei demais. Apesar de ter sido a outra desenvolvedora, né? Foi a Criterion que fez o... Burnout, acho que eles fizeram também, né? Burnout, se não me engano. Burnout. Então, ficou legal. E os gráficos atualizados, as pistas são as mesmas e tudo mais. Mas eu ainda prefiro a versão do PS2, porque eu considero ainda assim a jogabilidade melhor do que o remake que foi feito depois. Olha aí. É um jogão. Pra jogar de dois é excelente, excelente mesmo. Então, pena que vocês não jogaram, pena que só eu joguei. Mas alguém aí que tá ouvindo, com certeza jogou. Com certeza alguém jogou. Tem nem então vale a pena eu pegar aqui e baixar aqui no meu Play 3 pra jogar? Vale, cara, mas acho que... No Play 3, não sei se você vai baixar, né? Porque ele é do Play 2. Não sei se ele existe como Classic. Deve existir. Não, mas no negócio que eu tenho aqui, eu transformo qualquer ISO de PS2 em Classic. Ah, entendi. É, vale a pena. Vale a pena, sim, Flavinho. Garantido um jogo que você vai se divertir bastante, assim. E... Nesse esquema gambiarra do Flávio aí, vale a pena baixar qualquer coisa, velho. Né? Até os joguinhos 10 por um real, eu vou baixar ali. Inclusive, estudo muito fazer um esquema parecido, viu, Flavinho? Estudo muito. Vale a pena. Desça daí, seu corno, desça daí. E aí, ouvintes do Machine, beleza? Aqui é o Douglas Ganso. Tão gostando desse episódio, não tão? Tá uma delícia, não tá? Então comenta no site, porra! machinecast.com.br. Então tá, então agora vamos para o próximo aqui no sorteio. Fábio, vai lá, Fábio. Bom, e dessa vez eu não fui o último então, né? Então vamos lá. Eu escolhi um joguinho do Super Nintendo. Jogava muito esse jogo. Eu acredito que vocês devem ter jogado também. Ratos Motoqueiros de Marte, ou Bike Olha. Mars from Mars. Essa daí me pegou de surpresa, hein? Tava na minha lista, hein? Digita aí que eu quero ver esse jogo aí, que eu lembro. Bike Mars from Mars. Bike Mars. Joguei ele esses dias, sabe, inclusive. Joguei ele esses dias. Jogaço. Esse joguinho foi... Opa, na época da locadora, né? Pegava muito esse jogo pra jogar. Até porque ele lembrava bastante um outro jogo que vocês já falaram, que eu gosto bastante, que é o Rock'n'Roll Racing. Isso, ele lembra? Sim. É a mesma mecânica isométrica ali, sei lá como é que chama aquela câmera. Que sim, é isométrica, isso mesmo. Isométrica, né? É isométrica, né? É que você vai virando em várias direções ali, assim, e tal. É muito massa, velho. O Rock'n'Roll também não era da... Porque o Biker Mice é da Konami, né? E isso, o Rock'n'Roll também não era? Não, o Rock'n'Roll era da Blizzard, né? Era da Blizzard? É da Blizzard. Eu acho que é da Blizzard. Eu até que achei que era da Konami também, porque os dois são bem parecidos assim na mecânica, né? Não, tem mais jogos também nessa mecânica, sabe? Esses são os que tipo, Rock'n'Roll, por motivos óbvios, né? Foi o que teve maior alarde de tudo. Mas tem outros jogos também. Ah, tem de off-road, assim, eu jogava alguns desses. Uhum. Mas ele é bom, cara. Ele tem um gráfico maneirinho, todo cartunesco. O desenho veio antes ou depois do jogo? Veio antes. O desenho veio antes. Tá, então. O game é baseado no desenho, então. Isso. Passava na Globo, se não me falha a memória. Era na Globo. Sim. E aí dava pra jogar com... E aí dava pra jogar com o Trutol, com o Modo, com o Vini. Jogava com os vilões também, né? Tinha o Lawrence Buchecha. Lawrence Buchecha ficava no... Doutor Cérebro, né? Isso, o Lawrence Buchecha, se eu não me engano, ele vinha num carro que ia girando, né? Era uma nave espacial. Uma nave espacial, é. É o que tinha o maior handling de todos, que quando você fazia a curva com ele, ele parava e girava o negócio 360 graus. Sim. Então você fazia só curva perfeita, você chegava no lugar, você virava e só continuava reto. Era uma vantagem do... E como a nave dele era flutuante, você não tinha aqueles negócios do chão, sabe? Que em alguns lugares o solo segurava o seu veículo. Então tinha moto que tinha maior aderência e o carro dele era o que tinha menor aderência com o chão. Então você passava por cima de água, desses negócios, sem perder velocidade. Era um personagem muito roubado, velho. Cara, joguinho, 3 por 1 real. Meu Deus. Nossa, seu rabo. Tô vendo o cara aqui, o cara nem moto, nem de moto o cara tá com uma formiga. É o Dr. Cérebro, velho. É o Dr. Cérebro. Olha só. Dá pra dar um tirão no cara, né? Se tu tomar dois tiros ou três, tu... Nossa, é muito eliminado, cópia, né? É muito cópia do Rock'n'Roll Race, cara. Nossa. É o Dr. Cérebro, o Dr. Cérebro. É a mesma mecânica, a mesma ideia, igual, ali, tem as armas e tal. Ele é tão 3 por 1 real quanto o próprio desenho. Mas igual, no Racing você tinha as armas padrão, né? Todos os veículos tinham as mesmas armas. Esse não, cada personagem tem sua arma especial. Claro. E o upgrade, cada um tinha um tipo de upgrade, né? Que ia mudando as armas, que ia evoluindo o veículo ali, a moto, a formiga, enfim, o que fosse. Mas... E era tudo diferente. Por exemplo, um deles, que acho que era o Vini. Você dava um pulo com a moto que você podia fazer ela descer mais rápido e ganhar impulso. O Trutol tinha um negócio que ele dava um arranque e saía batendo em todo mundo que estivesse na frente. Esqueci o nome do amarelinho. De repente, quem falou do jogo sabe, Edu. Era o Brad, né? Não, vagabundo. Era o Brad, não era? Eu não lembro, cara. Era Brad, eu acho que era Brad, sim. Deixa eu ver. A pergunta é de 1 milhão, Fábio. Esse jogo dá pra jogar de 4? Nunca joguei de 4. Poxa, vida, Rock'n'Roll Race dá pra jogar de 4. É, que eu já fui na maldade, né? Como assim maldade? Eu não entendi. Foi certo? Que maldade? Hã? Como assim maldade? Eu não entendi. Pô, pergunta se eu jogava de 4. Ué? 4 pessoas aqui no jogo, que nem no Rock'n'Roll Race dá pra jogar de 4. Ah, bom, aí tá. Aí eu não sei. Mas qual, eu acho qual é o outro 4 que tu tava pensando pra não entender? Oi? Alguém sabe se esse jogo dá pra multitap, não? Eu acho que só dá pra 2 pessoas. Não, era não. Só pra dois. Eu acho que só pra 2. Qual o nome do personagem que vocês estão falando? Tem o Trottle, tem o Modo. É o Brad, né? É o Modo, Vini. É o Modo. Seria o Modo amarelo. Eles mudaram o nome dele, né? O nome dele era Brad. Grace Peach é o. É o carinha do Peach lá, o. Bochecha. Não, o do óleo. Não, que joga o óleo. Lá. Ah, é. Sim. Cara. É o Bandalha? Era o Bandalha? Bandalha. Qual o nome? Bandalha. Eu gostava de jogar com o ratinho branco da moto vermelha. É o Vini, né? O Vini. É. Também tô nessa. É, porque a moto dele era melhor, né? Parecia a moto do Kaneda. É. Exatamente, cara. Exatamente. Era o mesmo estilo de moto. Mas era o pior ataque de todos, que era o ataque lá que ele pulava e caía no chão. Então colocava a mininha. Era o pior especial de todos. O melhor especial era do Trutol. O Trutol era o que tinha mais estabilidade dele, né? Também, das 3 motos ali. Porque a do Vini era muito rápida, perdia demais, né? Isso, e a do Modo era mais pesada, do Brad. Agora, de todos os carrinhos, o mais roubado era mesmo o Buchecha. Era roubadaço. Esse aqui, alguém jogou esse aí, ó? Nem sabia que tinha. Outro 3 por 1 real? Qual que é o nome? Eu tô longe do computador, não sei qual é o nome. O pai que é mais de PS2. Ah, não joguei. Dizem que é ruim, é porque ele é baseado na segunda animação, né? Nossa, eu nem sabia que existia uma segunda animação. Sim, foi feito uma, foi feito. porque eles resolveram a invasão lá do pessoal do Bochecha, e aí vem uns gatos alienígenas pra invadir a Terra. Caramba. Nossa. Ok. Parece honesto aqui, pelo que eu tô vendo aqui, cara. Jogo de Play 2 total. É, eu não cheguei a jogar, mas o pessoal, assim, quem... Eu vi uns reviews, assim, que o pessoal não falava muito bem. Principalmente se comparasse com esse primeiro aqui, que tu falou que era 3 por 1 real, né? Ah, mas isso aí é. É mundo aberto isso aí? Parece ser um joguinho de mundo aberto. Parece, é tipo Need for Speed Underground 2, né? O Team Blue falando mal do Esquadrão Marte, do jogo dele no Super Nintendo... Ele vai fazer um levante nos e-mails do próximo programa. Já falei mal do desenho, ninguém mandou nada. O jogo vai ser menos ainda. Ai, ai, ai. Tá, tirando o Fábio e o Edu, mais alguém jogou esse jogo aí, 3 por 1 real, e que eu não joguei. Eu joguei recentemente, inclusive. Ah, tu falou, né? Jogou recentemente, exatamente. Team Blue, só pra deixar registrado, isso é um tapa na cara da sociedade. Ah, é? O quê? Falar mal desse jogo. Ih, cara, a gente já falou mal de tanta coisa aqui. Arrisca a gente falar mais mal do que bem. Se levar bem em consideração aqui, o Edu, só por mencionar o jogo dele, já ia falar mal. É. Precisa nem falar qualquer que a gente nem já precisa. Começa a xingar o jogo. É, exatamente. Então tá, eu tô esperando por vocês por mais conteúdo aí, porque eu não joguei. Se eu não me engano, a trilha sonora do jogo era igual do desenho, né? Não era? Era baseada... Era um detalhe que eu achava massa, assim. Bem baseada na trilha da abertura ainda, né? Que era uma das que mais tocava no jogo. É, a música é legal, é bacana. Bem, bem bacana mesmo. E o esquema de melhoria das motos e dos upgrades eu gostava bastante. Achava um diferencial. Mas é bem parecido com o Rock'n'Roll Racing nesse caso, né? Bem parecido. Vocês lembram que a primeira volta... Não conseguia usar arma na primeira volta, né? Então a primeira volta era mais ou menos pra tu conseguir uma posição legal ali, né? E aí sim, a partir da segunda volta começava a valer o jogo sujo, né? Aí entrava no... Não, pode falar. Aí entrava no... Aí entrava no... Não, pode falar. Aí entrava no... Não, pode falar. Ah, não! Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca! Já era corrida... Só que as armas estavam desativadas. Aí quando passava na linha de chegada, aí ativavam as armas do veículo. Esse é daqueles jogos que é divertido jogar com os amigos. Tipo o videozinho que a gente fez lá com o Micro Machines, lembra, Edu? Sim, sim. Joguinho legal. É um jogo divertido você jogar realmente de dupla, porque... É, mas se tu for parar pra pensar, o Super Nintendo, né, quer dizer, os videogames antigamente, eles eram feitos pra isso, né, pra jogar de dupla mesmo, né, pra estar ali, a galera interagindo ali na frente da TV com dois controles, quem era burguês safado tinha, né, aqueles... pra colocar quatro, mas a galera jogava de dois ali e ainda ficava o resto da raça esperando pra poder revezar, né? Sim. Então acho que na proposta daquela época... Menos o dono do videogame. Ah, sim, que era o dono da bola, né? E naquela época, pô, eu lembro desse jogo, por isso que eu lembro bastante desse jogo, porque a gente alugava, né? Ele no final de semana reunia a galera e o pau comia, né? É muita filha da putagem isso daí, cara. Eu nunca consegui ser assim. Tinha um cara lá perto de casa que ele comprou o Famicom e aí tinha o Mario primeiro e o desgraçado jogava e tinha 8 negros pra dividir o Luigi. Ele jogava com o Mario e era 8 pra dividir o Luigi, cara. Vai tomar no rabo, cara. Que filha da mãe, cara. Ela ficava muito puta. Tipo assim, você perdia a vida, você tinha que esperar 9 partidas pra poder jogar de novo. Não, é do 7. Não, é porque não era 8 mais. Eu esperava 8 no caso, né? Eu esperava 8. 7 que tava. Era o dono do videogame. Mais 8 negros, no caso eu mais 7. Então eu esperava os 7. O cara nunca revezava? Ele não revezava. Aí que tá, Edu. Sabe quantas partidas eu tinha que esperar? Ah, 14 era... partidas. Isso. Exatamente, porque o cara jogava com o Mario de novo. Cara, era assim. Eu lembro que tinha um amigo meu que tinha um Mega Drive também. A gente ia jogar. Aí todo mundo perdia. Tinha aquele jogo Fatal Fury. Todo mundo perdia. Tinha que ir revezando. E ele... Ah, não. Eu essa não valeu. Eu sou dono, eu posso jogar mais uma vez. Pô, dá vontade de enfiar a mão na fuça, cara. Nossa, cara. Isso é muito opinião. Tipo futebol. Eu perdi porque aquele gol foi roubado. Ah, o goleiro não agarrou direito. Controle 1 tá ruim. Controle 1 tá ruim. Deixa eu trocar aqui. É. Só que aí o cara pensava... Ou eu espero pra jogar daqui uma hora de novo ou não jogo nunca. Então vou esperar uma hora. Vou esperar uma hora. Ah, cara, eu não tinha paciência não. Não jogo nunca, vou na rua jogar bola, sei lá, fazer qualquer coisa. Pois é, foi essa porra aí, esperar 14 rodadas. Bem isso. Caralho. Bem isso. Ok, é isso aí então, Fábio. Ou mais alguma coisa? É isso. Não, é isso aí. Beleza. Mas é um baita do jogo. E quem tiver a oportunidade aí, baixa a ROM pra relembrar, porque é bem legal. E joga com amiguinho online, porque senão... Opa, melhor ainda. Fala, Spy. Não, não, é falar, é divertido, é divertido. Joguei sozinho, as duas versões são boas, então... E aí, galera, beleza? Opa, aqui é o Zupão. E é o seguinte, o dia que voltar as piadinhas de gaúcho que se timbou por aí de frescura, aí eu volto pra esse cast. Falou, galera, abraço, até mais. Então tá, então vamos para o próximo aqui, Edu, vai lá, Edu! Então, cara, eu vou pegar um joguinho aqui, já que o Neilson não tá aí pra dar um hate. Eu vou pegar um joguinho aqui do Nintendo 64, eita! Que é o Diddy Kong Racing. Tá espumando pela boca essa hora. Deixa eu lembrar disso daí, cara. Eu acho que eu já vi. Cara, o Diddy Kong, assim, é um joguinho que foi muito inovador pra época, porque é pelo seguinte. Era o joguinho clássico, né, de corridinha 3D ali, coisa e tal. Igual já tinha o Mario Kart, já tinha feito o 3D dele e tudo mais. Mas... É, você tinha a opção de jogar com o carrinho normal, com o barquinho e com o aviãozinho. Então você tinha uma mecânica de corrida com o avião que era muito legal, velho. Você ia controlando o avião com o analógico. Ah, ali. É o banjo. No avião era o banjo. Não, na verdade, todos podiam ter o avião, sabe? Ah, dependia tudo, do podia trocar o veículo, no caso. Isso, ah, exatamente. Ah, legal, legal. É uma mecânica que só foi ser usada depois pela Nintendo de novo lá no Nintendo Wii, eu acho, quando ela fez o Mario Kart do Wii, que aí você tinha a mesma coisa de você trocar os kartzinhos e tudo, mas mesmo assim mais limitado. O de PlayStation, né, o Sonic All-Star Racing Transformed, que tinha esse negócio, que você, o carro na verdade transformava durante a corrida, né? Você chegava na parte que ele virava avião e você ia passando a parte em avião e coisa e tal. Passava esse jogo da, esse jogo é da Nintendo, né? Da Nintendo. Da Rare. Ah, eu ia perguntar aqui, qual é o fundamento de ter o Mario Kart e o Diddy Kong Racing? Ah, aí quando falou Rare, aí assim, é lobby. Eu não sei porque que eu perguntei se tem o Donkey Kong, tem o Banjo, é obviamente é da Rare. Ô, Edu, não sei se você ia chegar lá, cara, mas o diferencial desse jogo era o modo história, né, dele, né? A Sim. campanha. Não é, mas... É, cara, eu fiquei na dúvida, porque eu não sei se um jogo lá na Sony veio antes, uhum. no Play 1. Porque se o do Play 1 veio antes, aí o Diddy Kong não é tão inovador. Que é o Crash Racing? Isso. Eu acho que veio depois o Crash. Não, o Crash veio depois, né, do 64, do Diddy Kong, veio, é verdade. Veio bem depois. É verdade, veio depois. Crash Racing é, 99. O Diddy Kong, deixa eu ver aqui que eu não peguei o ano. 97. O Kong é de 97. Ah, não. Então o Diddy Kong veio antes. É. Não, então, de fato, cara, tinha o barato do joguinho era o seguinte... Você tinha um modozinho história que era um... Esse dá pra jogar de 4, né, Edu? Esse dá pra jogar de 4. Dá pra jogar de 4. Ah, que delícia, ai, cara! Tomando um suquinho de laranja. Ficou desde manhã ele tá querendo que alguém caia. E vou falar pra vocês, joguei muito de 4. Ah, que delícia, cara! Parece que eu tô vendo o Neilson agora com aquele meme do ratinho com a cruz, sabe? Que delícia, cara. Oi, oh, o outro. Vai lá, Edu. Mas o... Não o tem o mesmo tinha... Guiazi? Tem vários. É, mas o jogo tinha esse modo história, né, que o Flavinho comentou aí, que você tinha as áreas pra você ir explorando, que lembrava muito os mapas mesmo do Donkey Kong. Então você tinha a área ali da casa dos Kongs e você ia passando pelas outras. E cada uma delas você tinha as pistas, e você tinha que competir nas pistas pra você liberar os tokens que você ia coletando, pra você liberar a batalha contra o chefe e aquela coisa toda. E era muito bacana porque transporta toda aquela mecânica dos games do Donkey Kong, né, da franquia, de você coletar as letras, coletar os outros itens pra fazer, fazer a porcentagens, fazer os extras e tudo. Eles colocaram nessa versão de corrida. Sabe o que, que é? Desculpa, Edu. O que eu acho legal nesses joguinhos, pra época, obviamente, hoje em dia é bobagem, mas na época, é o seguinte, a gente jogava Mario Kart, por mais que tivessem os obstáculos, os buraquinhos, as lateral que caía, coisa e tal, era plano. Era tudo plano. Não tinha uma subida, não tinha uma descida, era tudo plano. E esses joguinhos 3D, suponho eu que o Mario 64 do Kart, Mario Kart 64 também seja parecido com o Diddy Kong aqui, é esse desnível, é um buraco, é uma lateral que sobe, é uma rampa, é um lugar pra passar, sim, por cima. Isso é muito divertido, muito legal, cara. Eu tô olhando aqui, tô assim, animado, assim, só de pensar que dá pra jogar de 4, dá até vontade de jogar. E te falar que o Diddy ainda tem um diferencial a mais, que é quando você pega o aviãozinho, sim, que aí você pode literalmente subir, descer, passar, sabe? Você tem muitas outras opções pra você passar. Eu tô vendo aqui, tem até uma fase bônus aqui com o aviãozinho, tem que botar os ovinhos sozinhos e tal. É, eu lembro que eu alugava esse jogo quando eu tinha o 64. Tinha chefão, não tinha também? Tinha, no modo história. É. Aí a cada região você tinha o corredor, né, chefe do lugar ali que você corria contra ele. E o cara era sempre um pouco mais apelão e tal. Você tinha que... Eu não lembro exatamente o que você tinha que coletar. Você tinha que passar as corridas, né, chegar em primeiro lugar. E além disso, aí você coletava um determinado item lá, que quando você tinha todos os daquele cenário, você podia competir contra o chefe. O item era tipo um balão, É um balão, né? É, pá. E tinha a chavinha também, e pra você abrir a área secreta do mundo, por assim dizer. Esse jogo veio antes ou depois do Mario Kart 64? Depois. Veio um ano depois. Depois. Mas o gráfico é meio melhor, né? É porque eu acho que você tava falando do negócio do desnível, né, Team Blue? Uhum. O Mario Kart 64 já tinha isso, né? Então acho que veio primeiro nele, e aí depois o Diddy pegou as boas ideias e continuou, sim, e sim, melhorou, foi, né? É, foi o que eu falei. Como eu disse, provavelmente tinha no Mario 64, né? E esse, uhum, aqui também tem. Isso é legal. É, e os dois você rola jogar em 4, então... Eu tive a experiência de jogar, sim, Mario Kart 64. Mario Kart... O Nintendo 64 é o jogo pra quem queria jogar de 4, né, cara? Foi o jogo não, o aparelho, né? O console. O aparelho. Que eu suponho que tinha muito mais jogo pra isso e acho que era um pouco mais acessível que o Dreamcast. O Dreamcast também foi um aparelho que dava pra jogar com... Tinha a entrada pra 4 controles, não precisava de um acessório extra, que nem o Nintendo, que nem o PlayStation e coisa e tal, né? Todos esses precisavam de multitap. E o 64 e o Dreamcast, não, eles já tinham 4 entradas para controle. Obviamente, o 64 era muito mais acessível que o Dreamcast. Até porque um controle... Dinheiro, né, exatamente, um controle do Dreamcast praticamente era o preço de um 64. É isso. Segue, Edu. Então, cara, aí além dessas coisas, todos esses diferenciais todos que o jogo tinha, a única coisa que causou uma estranheza na época que a gente foi jogar e tudo é porque os únicos personagens que a gente conhecia eram o Diddy Kong e a Dixie. O resto era todo mundo desconhecido, que a gente não tinha jogado Banjo, não tinha visto. É, acho que Conker até também não tinha jogado. Foi no mesmo ano, né? Foi naquela época, 96, 97, por aí. É bem provável que tenha sido antes, né? Porque senão seria um personagem muito aleatório. Suponho que o jogo dele já tinha. É, mas de qualquer forma, são jogos assim, bem do início da vida do Nintendo 64, né? Sim, são dos primeiros dois anos ali, né? Eu acho que foi um dos primeiros que eu aluguei, assim, tipo, junto com Star Fox, acho que foi um dos primeiros jogos assim, que eu joguei no Nintendo 64. Cara, eu não consigo parar de olhar o gameplay, cara, é muito divertido, cara. Nossa, esse jogo é bom demais. O jogo do Spider nem abriu o YouTube, o do Fábio aí, eu só olhei ali e vi que era parecido com o Rock'n'Roll Reis. O do Flávio não preciso, que tá na minha memória fresca. Agora esse daqui, como eu não conhecia, show de bola, cara, o joguinho, muito bom. O Team Blue Banjo de 98. Então o pessoal não sabia que era o Banjo. Banjo Kazooie de 98? Não. É, pelo menos o pai dos burros tá dizendo que é aqui, que é 98. Não pode ser, cara. Sério? Olha, rapaz, então eles lançaram o Banjo no jogo do Didi pra depois fazer o jogo solo dele. Mas eu acho que o jogo solo dele não surgiu aleatório, entendeu? Esse personagem, vamos fazer um jogo dele. Eu acho que assim, já prepararam o terreno, talvez. Já lançaram ele como propaganda. É, até porque, pelo que eu lembro da história, acho que eu li numa revista uma vez que o Diddy Kong Racing ele começou a ser feito e Banjo-Kazooie já estava sendo produzido. Ah, só que Banjo-Kazooie foi um jogo que a Rare investiu muita grana. Então, nesse meio tempo, eles quiseram criar outro jogo de produção mais rápida, né? E, na verdade, não era nem pra ser Diddy Kong, era pra ser um outro jogo de corrida com um personagem meio aleatório, meio que imitando Mario. E, de última hora, pra promover o Banjo-Kazooie que eles iam lançar, eles meteram esse jogo. Eu lembro que eu li isso, acho que foi naquela... alguma revista daquela época, tipo Ação Games, Game Pro, olha alguma aí, coisa assim. Olha aí, legal, cara. Yeah. Curiosidade bacana, porque quem... pra gente que é leigo, obviamente, o jogo saiu depois de Banjo-Kazooie, né? Eu também tinha essa impressão, cara, que ele tinha vindo depois. Do tio, o Conker. O Conker já era um personagem, alguma coisa, porque o jogo do Conker só saiu em 2001 aqui que eu tô vendo. Ele tinha o personagem dele no Diddy Kong, não tinha? Eu acho que tinha. Acho que tinha. Caraca, olha só. Cara, eu tô olhando uma fase aqui que é só com o aviãozinho. Nossa senhora, que joguinho legal, cara. Tô apaixonado pelo aviãozinho. Jogo. Ah, esse joguinho era bom demais. Que é com os barquinhos também, que é muito massa, que você vai na água. O Team Blue, se for marcar pra jogar de 4, me chama, hein? Oh, eita, delícia, cara. Vocês estão com falta piada mais um pra ir de 4. De churrasco mesmo hoje, hein? Cara, eu já falei. Quando eu vou nas festinhas de fim de ano e coisa e tal, eu fico procurando o tiozinho da piada do pavê e não acho, porque sou eu. Caramba, daqui a pouco vão largar aí. Ah, tu mais caminha na segunda ou só caminha na terça, pô? É, aí, pô, no Team Blue, tu que entende de churrasco, você acha que 1 quilo de linguiça dá pra vir te comer? Que vida! Ai. É isso aí, então, Edu! É isso aí, cara. Aproveitem aí, joguem. Vamos fazer uma live do Machine com Diddy Kong Racing. Olha aí, pô, live eu não sei, cara, mas um joguinho... Aê, fala aí, cambada. Aqui é o Vodito. Gostou desse programinha? Manda cartinha, escreve um telegrama, cara. Pô, vamos lá. Falou, valeu. Então vamos para o próximo aqui, agora que sou eu, olha aí. Vou encerrar com chave de ouro. Neilson vai morrer de orgulho de mim, porque eu escolhi um joguinho do Dreamcast e eu fui no limite dos anos 90. O joguinho que eu vou falar foi lançado em 1999 para Dreamcast, que é o querido e fabuloso Le Mans 24 Horas. Test Drive Le Mans 24 Horas, o nome do joguinho. Ah, agora melhorou, mas não joguei. Tá aí o... Continuo não fazendo ideia. Tive Dreamcast, mas não joguei esse. Cara, o melhor jogo de corrida de todos os tempos. Definitivo. Sensacional. E aí, eu me lembro que a gente tava falando ali, que o Flávio até falou, né? Não sei quem lembrava, se tinha um outro jogo na época que tinha essas coisas realistas e coisa e tal, e eu tô pra dizer pra vocês, esse jogo, o nome dele é baseado na pista Le Mans, né? Obviamente. Uhum. Desculpe, eu não sei onde fica essa pista. Só sei que é uma pista enorme. Isso é na França. É uma pista enorme. Uma volta na pista, eu acho que tem em torno de 4 a 6 minutos, uma coisa assim. Uma volta. Mais ou menos isso. Uma volta. E o torneio mais conhecido do que tem disso daqui é o Le Mans 24 horas, onde os pilotos ficam literalmente 24 horas correndo. Eles têm um revezamento lá depois de 12 horas, ou é 4 por 6, uma coisa assim, eles trocam o piloto. Mas a corrida dura 24 horas. E no videogame, tu também pode ficar correndo durante 24 horas. Cara... E no final, já vem o cara da Necrotério. Cara, e a mudança de clima... Só complementando aí, esse circuito que você tá falando aí do Le Mans, ele chama Circuit de la Sarthe e fica na França. Isso. Olha aí. De la Sarthe. É isso. Então é Circuit de la Sarthe. Saúde sempre. Mas o jogo, ele copia realmente a pista de Le Mans? Ela é atualizada, né? Ele, obviamente, conforme vai mudando, os automóveis vão ficando mais rápido, mas eles têm que fazer modificações. Mas daquele ano, ela é exatamente igual a Le Mans daquele ano, de 99. E só tem essa pista no jogo? Tu sabe que eu não me lembro? Eu acho que não, eu acho que tem mais outras pistas, sim. Esse que você me mandou aqui não parece ser ela. Não, essa aqui, reduzida. Essa não é Le Mans. Pode ser, até que seja um trecho dela modificado, mas não é. Mas eu mandei essa aqui porque eu encontrei aqui com um gráfico 60 FPS, HD, do Dreamcast, achei muito bonito. Tá bonitão. É. Esse sim é um legítimo 3 por 1 real. Aham, sei. E a dor de cotovelo, né? Gente, a mudança de clima desse jogo é fantástica. Se vocês vê isso na chuva, à noite... Sim, tu tá jogando, é dia, dependendo, vai passando as horas. Tu pode simular a Le Mans em 24 horas em duas. Eu tinha um amigo meu, que na época... O Carlos, até inclusive já falei dele aqui. Que nós jogávamos demais lá os outros joguinhos. E o Le Mans era um que a gente jogava muito no Dreamcast. E dava pra dois players. E a gente jogava de duas horas. As corridas de duas horas em Le Mans. Quando terminava, a gente tava morto. Era uma corrida por dia. A gente sempre tinha que correr. Então tinha um esquema que a gente configurava. Que quem tava na frente não conseguia se distanciar demais. Ou seja, o carro ele ficava mais lento do que quem vinha atrás. Então a gente corria quase sempre parelho. Se tirasse isso daí, uma viradinha que tu desse na pista já era, o cara se distanciava. E não tinha como ficar uma hora correndo atrás do maluco. Cara, era muito divertido, muito divertido. E a gente botava assim o desgaste dos pneus lá em cima, a chuva no mais torrencial possível, pra deixar difícil, pra aproveitar bem aquelas duas horas. Cara, era muito divertido, muito bom. O joguinho era muito bom, cara. Desgastava tanto, ele tinha um modo tanto, parecia uma lancha. Repete, Spider. E ele tinha um... Vai, Edu. Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nem um babaca! Você colocava o desgaste no máximo e a chuva torrencial praticamente pra correr de lanche, então. Sim, quando os pneus estavam careca, nossa senhora, é água de louco, cara. Tô vendo um gameplay aqui, a primeira pista que o cara tá jogando é em Suzuka, no Japão, então tem outras pistas, olha aí. Então deve ser o campeonato, né? Não sei te dizer, cara, só sei que a... De repente, Le Mans é pra chamar atenção, por causa que é muito famosa, até hoje tem as 24 horas de Le Mans. É, sim. Fantástico, aqui tem que ela faz parte de um campeonato, né, do campeonato de endurance, né? É, e ela faz parte, mas ela também tem um evento. Também. Ela tem um evento dela próprio, né? E ela também faz parte do campeonato. Cara, mas qual, o campeonato não sei. Da FIA. É. Essa aí é a Le Mans, ó. Essa que eu botei aí é a pista de Le Mans. Ah, é. Pelo desenho já dá pra ver. Que voltando lá no Gran Turismo, tem. No Gran Turismo 5 do PS3 tem as 24 horas também, só que aí eles fizeram um negócio que se você entrar pro pit stop, você pode salvar o jogo ali, mas você tem que desligar o videogame. Você não pode fazer outra coisa. Aí quando você ligasse o Play 3 no Gran Turismo 5 de novo, você começava saindo do pit pra continuar as 24 horas. Caraca. E você tinha que correr 24 horas direto mesmo? Eu acho que tem um troféu desse, não tem, velho? Que é você fazer a corrida de 24 horas direto? Isso, isso. Agora, no Dreamcast, acho que não tinha esse negócio. Tinha que ser na raça, né, Tingo? Exatamente, não tem essa. É jogar direto mesmo, senão perdeu. Eu tô vendo aqui o recorde. O recorde da pista é 3 minutos e 17 segundos. Cara, é muito tempo, cara. Tempo, é uma. Tem cada retão nela, né, cara? Caraca, que loucura. Agora tu faz as contas, quantas voltas o cara vai dar? A 3 minutos cada volta? Sim, 24 horas. É, muita volta, tá louco. É de decorar. 3 minutos é muito tempo, cara. A pista é muito longa. 3 minutos, nossa, eu fazia isso aqui em 5 minutos, 6 minutos. Muito longe. Caraca, 3 minutos, um cara de Fórmula 1, uma pista normal de Fórmula 1 tem 1 minuto e 19, 1 minuto e 20. Mas tá, eu acho que um carro de Fórmula 1 deve diminuir bastante esse tempo aí. Sim, com certeza, porque ele corre mais, né? Mais, tem mais potência. É. Se é 3, ele deve botar 2 e uns pouquinho aí. É, não sei, enfim. Sei que era muito divertido. Cara, era demais, era muito divertido. Nós jogava direto. A pista tem 14 quilômetros. E Timbu, esse... Sábado de manhã era uma corrida de limãs e à tarde só The King of Fighters. Era muito legal. Ô, vida boa, hein? É. Ô, vida boa. Ô, tempo bom que não volta mais. Não volta mais, não. Mas eu sou, Timbu, pelo nome, é um nome, Test Drive, é uma franquia que foi forte nos 32 e morreu, acho que no 128, não foi? Não tenho certeza, cara. Eu joguei alguns no Play 1 também, mas depois... É, eu acho que depois... Nos 16 bits, eu acho que já tinha jogo de Test Drive, velho. É. Eu acho que de Super Nintendo tinha algum Test Drive. Eu lembro de um de Play 1, que eu jogava, entendeu? Mas depois nunca Play 1, eu lembro de um que era de Rally. É, tinha um Test Drive. Test Drive Rally, né? É. Nossa, tinha agora... Tinha vários, tinha aquele Colin McRae. É, eu me lembro que tinha o que eu mais joguei de Test Drive foi o 5. Play 1, foi lançado em 98. 4, é. Que tinha um Viper. Na capa, foi o que eu mais joguei. É muito legal. Tinha um Viper e o 4 que pelo se eu não me engano, lembro, se não me engano, no Nintendo 64 tinha o um Test Drive Rally, não tinha? Acho que tinha. Era off-road, não? Não sei, cara. Ah, o de Rally que era exclusivo do 64 era o Top Gear. Mas eu acho que também teve Test Drive Rally também. Acho que tinha Test Drive Off-Road, que era de Rally. Ah, é, off-road. É isso aí. O Top Gear, que era o Rally. Top Gear é o Rally. Ah, Top Gear é Rally do 64, é isso mesmo. É. Vocês lembram do Colin McRae, que morreu depois? Tinha um monte de joguinho dele também, né? Uhum. Eu acho que saiu só pro Play 1. Eu acho que sim. Eu nem sei de quem tu tá falando. Isso aí era tipo, tinha Tony Hawk lá, que era de skate. E aí tinha o respectivo dele lá pra Rally, era o Colin McRae, então... Todo ano saía Colin McRae Rally 95, não sei o que e tal. E depois ele esse cara era bem famoso, depois ele morreu num acidente de helicóptero. Caraca, o cara corre e morre de helicóptero. Que nem o Schumacher se acidentou esquiando. Tá que pariu. É. Né, véi? Caraca. Mas, ô, T-Blue, eu vou reconhecer aqui que esse jogo, depois que você falou, explicou, eu lembro dele. Ah. Tinha uma galera que gostava bastante dele, desse Test Drive Le Mans aí. Uhum. Eu lembro do meu grupo, assim, tinha uma galera que jogava, assim, sabe? E gostava bastante, falava que, pá, o jogo é muito fiel, dá pra você correr as 24 horas, a jogabilidade é boa. E lembravam bastante que você podia mexer nessas variáveis, né? De pneu, de chuva, sim, de clima, sim, e tudo mexer, mais. E a galera... Gostava bastante por causa disso, assim. Então, eu não joguei. Mas e o gráfico lindão de Dreamcast, gostava. Né, o Spider? Isso também, sim. Nossa senhora, som, sim. Coisa e tal, fantástico. O jogo era fantástico. Eu não sei porque que eu não conheci esse jogo na época, porque eu tive o Dreamcast e talvez se eu tivesse conhecido esse jogo, eu teria comprado, porque eu gostava bastante do Gran Turismo e acho que lembra bastante, né, assim... É, eu acho que o problema grande é que o Dreamcast teve a vida muito curta, né, o Fábio, então teve muito jogo que passou batido. Eu passei muito jogo batido de Dreamcast, cara. O Neilson, cara, às vezes descobre uns assim, que fala pra mim que eu me apavoro, como é que eu não vi? Mas eu fiquei de cara, vocês viram aquele livro que eu comprei lá, que eu mostrei pra vocês? Sim, sim. Da história do Dreamcast? Sim. Cara, o videogame teve 700 jogos? Pois é, eu acho que eu conheci uns 50, 100 no máximo. É. Que eu joguei mais mesmo, jogo bem do mesmo. Que cópia vendida. Pois é. Meu Deus, vai. Ai, ai. E aí galera, aqui é o Felipe Zul. Se vocês querem aprender a sacanear aquela sua irmã mais velha, pentelha, pode fazer a maratona aí do Machine Cast que eu garanto que vocês vão ficar expert. Valeu. Então tá, eu acho que é isso daí. Ficaram aí os nossos joguinhos fantásticos aí de corrida. Alguns até bem nostálgicos e outros nem tanto ainda. Se ratear dá pra jogar até hoje em dia aí. Então agora vamos para as considerações finais e as despedidas do Spider. Sem considerações, as despedidas podem ser as finais mesmo, a gente nunca sabe, né? Eduardo! Cara, joguinho de corrida é um tipo de jogo que sempre marcou, sempre foi bom. E aqueles jogos que inovam de alguma forma, trazem coisas, conteúdos novos, diferentes, sempre tem um charmezinho a mais, tem seu espaçozinho no coração. E vale a pena, joguem, pisem fundo aí. Flávio! Cara, vou me despedir correndo porque... quero jantar. Pô, tamo junto. Nunca usei essa expressão, vou usar agora. TMJ. Spider. Cara, tchau. tem que fazer assim, ó. Tchau. Puta que pariu. Horrível. Flávio. Ah, eu vou demorar bastante só pra avacalhar com o Flávio. Primeiro eu quero agradecer, né, de estar aqui com essa... Só lembrando, com o Flávio e comigo. É? Então, melhor ainda. Eu só quero agradecer de estar junto com essa galera aí nostálgica. É sempre bom estar com vocês aqui no podcast, que é uma hora e meia que a gente passa aqui, né, gravando, às vezes duas horas, dando risada. Então, muito legal. E eu acho que isso contagia a galera também. E aproveitando, já que a gente tava falando de jogo de corrida, né, dizer que a gente está sempre acelerando para o passado, tanto aqui no MachineCast, quanto lá no Coleção em Ação Show, né? Lá no nosso canal do YouTube. Então, tá todo mundo convidado para curtir lá e curtir aqui também essa nostalgia aí que é tão boa, né, rapaziada? Isso aí! Falou bonito, hein? Ah, olha aí. Então tá, pessoal, não deixem de assistir lá os vídeos do canal Coleção em Ação Show lá, que são sensacionais. Cara, fica naquela ânsia, domingo eu acordo... bem pertinho da hora de assistir, já ligo a TV e assisto como se fosse programa de domingo, olha só. Bota na TV, já bota o celular pra sincronizar com a TV, assisto ali de boa, cara, é fantástico. E tem uma galera que fala que o Coleção em Ação substituiu os desenhos de domingo da Globo. olha aí. Não só os desenhos, como os seriados, tudo aquilo que dava justamente na Globo do manhã, agora o canal Coleção e Ação Show tá substituindo, realmente. É uma sensação boa mesmo de viver o domingo de manhã atualmente. Então tá, boa. Então... pode falar. Não, só falei boa. Ah. Então tá, então vamos... ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários. E Flávio, qual a indagaçãozinha da semana, Flávio? A indagação da semana é por que os kamikazes usavam capacete. E agora? Ah, olha. Eu tenho uma resposta, mas eu seria muito chato em falar ela. Também tenho. Então deixa. Deixa assim, deixa abaixo, como diz o Nils. Deixa abaixo. Tá. Vamos lá, eu quero respostas nos comentários aí, hein? Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. E-mails e recadinhos. Saudações, machineiros do meu Cocorô! Eu sou Eduardo Filhote, sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. Novamente junto comigo, dessa vez não faltou e está trazendo o meu café, Flavinho! Ah, fala direito comigo, senão dá pra dar cuspida no teu café ainda. Então, peraí, eu vou... Gente, essa estava aqui comigo nessa leitura de e-mails e comentários o Flavinho. Então vou dar sequência aqui sozinho. Mas então também tá aqui junto com a gente nessa noite, Team Blue. Fala aí, Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. E aí, Edu, e aí, Flávio? E aí? Cuidado, não toma café hoje não, porque hoje tá sinistro o negócio. Sinistro o bagulho aí. É. Mas então, gente, vamos dar sequência aqui à nossa leitura de e-mails. Vamos começar aqui. Antes que o estagiário faça mais cagada do que já fez, começa lendo pra gente os e-mails, Flavinho. Então vamos começar a leitura de e-mails e o primeiro e-mail é do Alexandre Costa e é sobre o Momentos Tristes de Animes. Ele diz: fala, Machine Casters, malditos ninjas cortadores de cebola, mal pude ver seus movimentos, foi um tal dos olhos encherem d'água revivendo os momentos citados. Eu tenho dois momentos em anime e é em One Piece, quando o irmão do Luffy... Ih, isso aí é spoiler, hein? Apesar que isso aí já tem 10 anos, mas vamos falar. Tem 600 episódios, velho. Qualquer coisa vai ser um spoiler. Só não, falar o nome já é spoiler. Mas eu não cheguei nessa parte, não. Quando mas até chegar lá, a pessoa já esqueceu, nem vai lembrar, né? Quando o irmão do Luffy, o Ace, morre protegendo de um ataque que teriam matado certamente. E o outro, também é um One Piece, é a morte do Barba Branca, que morre em pé. Bom, tem vários mais, esses dois, por se tratar de um anime que a princípio eu achava que iria ser cômico, me surpreendeu e me emocionei. Um abraço a todos. Vou tocar aí o Atila falando de assistir atenção aí pro Alexandre Costa aí, porque o Flávio falou do anime, desse momento do anime no cast. Puta que pariu. Não falei não. Do coisa que morreu, o cachorro ali, não falou? Não. O cachorro é Full Metal. Ah, olha só, eu confundi. Então vou tocar pra mim igual. Então, grande abraço aí, Alexandre. Obrigado pelo seu e-mail. Vamos dar sequência aqui agora com um e-mail do Reinaldo Elias, que mandou aqui sobre o cast 161, Momentos Mais Tristes dos Animes. Ele diz o seguinte: vocês me fizeram ter vontade de assistir Yu Yu Hakusho novamente, pela 10ª vez. Já deixei anotado para no fim de semana procurar alguma versão em HD, junto com a outra indicação do estúdio Ghibli, que vou ver pela primeira vez. Só para deixar meus 2 centavos aqui, um anime bem conhecido que também teve uns momentos ligeiramente emocionais, Fullmetal Alchemist Brotherhood, quando a menina é fundida com o cachorro, ou quando o soldado que só falava da filha morre. Olha aí, solta o Atila aí, ó. Solta o Atila pra ele. Agora pode. Mas esse momento aí do soldado morrendo também é outro momento muito icônico, cara, que é sempre referenciado aí pela galera, porque realmente é triste. Já ouviram falar do... Pra mim, anime. Steins, né? Já ouviram falar de... Maldito. Já ouviram falar de Steins Gate? O anime inteiro tem um tom mais triste, mas tem uma parte em que o cara fica vendo a amiga morrer de várias formas, e a construção das cenas e o que vem depois é de molhar os globos oculares. Só pra finalizar, um outro momento que me deixou muito triste foi quando tiraram o Dragon Ball Z do horário de 11h30 pra passar alguma coisa que não lembro. Na Globo, isso. Era o único horário que conseguia assistir. Ué, saiu o Dragon Ball Z pra passar o Dragon Ball GT. Não, mudou de horário. O Dragon Ball começou a passar em outro horário. Não. Trocou pro GT. Terminou o Z, passou o GT. Pra mim, foi ao contrário. Foi quando saiu da Band, foi pra Globo. Porque na Band era de tarde, eu estudava de manhã. Né? Quer mudar o nosso anime de horário que a gente tá acostumado a ver é sempre o momento mais triste do anime, não tem jeito. É. Obrigado e até o próximo cast. Muito obrigado aí, meu caro Reinaldo. Mande mais e-mails pra nós, meu caro. Eu tenho a impressão que esse é o primeiro e-mail que você manda pra nós aqui. Posso estar enganado, posso estar com memória de peixe. O que é bem provável. Mas mande mais e-mails aí pra nós, serão sempre muito bem-vindos. E temos mais, né, Flavinho? Temos sim. Temos o e-mail do Márcio Calmon, do cast 161, Momentos Tristes. Olha, esse aí rendeu bastante, hein? Rendeu. E aí, pessoas, e o Edu? Olha, Edu, não é pessoa, né? Não. Ele deve estar no grupinho do Telegram pra dar essa saudação assim. Yeah. De pessoas. Esse é amigão do Team Blue. Todo mundo sabe que o Edu não é uma pessoa, é uma entidade que transcendeu as pessoas. Né? Olha só. De tanta erva que ele fumou. De tanta erva, exatamente. É. Continuando aqui, ele diz: muito bom cast. Falando das escolhas para o cast, o momento do Neilson foi bem 3 por 1 real. Foi mesmo. A nota do editor foi a melhor, com o melhor momento. O do estagiário com o Yu Hakusho foi o ponto alto do cast. Olha porque aí. Aquela música... Aí, ó, tá vendo? Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Sim, a gente acerta. A cada 10 a gente acerta uma. Né? Tá, mas tá bom. É, porque aquela música que toca no anime do Yusuke em momentos tristes é realmente deprê. Mas não mais deprê que o momento do Jorge. O momento do Jorge foi de dar um soco no estômago, não, que ele falou. Esse do Angemon é foda. É. Sobre o Angemon morrer, foi algo que marcou geral mesmo na infância pela trilha sonora fantástica de quando o Digimon evolui. E sim, Digimons quando morrem no mundo real, morrem mesmo, pois não tem como ter seus dados reconfigurados e refeitos. Foi o que eu falei do outro que morreu. Sim. No cast. Tem um lance desse na última série que teve de Digimon, em Digimon Tree, que é sensacional. E é meio uma continuação dos Digimons depois da segunda temporada, tirando alguns filmes. No mais, abraços e valeu por mais de um bom cast. Edu não ouviu, na verdade, ouviu não esse. É... Edu não ouviu esse cast, tá falando do Jorge, do Digimon. Quem falou fui eu, viu? O Jorge falou do Cemitério dos Vagalumes. Ah, tá. É porque logo na frente aí tava falando do Angemon. É, são dois momentos. É o momento do Jorge e depois do Angemon, entendeu? Mas só uma correção aqui na informação do Márcio aí, não é meio que uma continuação, é literalmente uma continuação. É o Digimon Adventure, Digimon Adventure 02 e termina no Digimon Tri, que é o final da saga Adventure aí. Uhum. Mas muito obrigado aí, meu querido Márcio Calmon, pelo seu e-mail. Você tá meio sumidinho, você mandou um e-mail pra nós aí, ficou um tempo sem mandar. Não desapareça, não marque ausência, marque sempre presença, manda mais. E continuando aqui, temos um e-mail do Flaviano Freitas. E ele diz aqui o seguinte: puta que pariu, assim vocês me fazem passar vergonha. Eita! Ele começa aqui o seguinte: bom dia, boa tarde, boa madrugada. É, já começou passando vergonha porque estamos gravando de noite, então ele não cumprimentou a gente, já começou passando vergonha. Exatamente. Isso é maldade. Primeiro vem o cast 139, Animais de Estimação, arrasando, destruindo os sentimentos, convidando os ninjas cortadores de cebola a entrarem nos nossos lares. Agora, com esse cast, os ninjas cortadores de cebola chegam com os dois pés no peito, invadiram a lanchonete, isso mesmo, lanchonete, porra, puta que pariu, estava tomando um caldo de cana e degustando um pastel, no momento em que entra uma gravação da segunda nota do editor, dizendo que não tem áudio na cena do anime indicado pelo Jorge. No mesmo momento em que estava triste com o cast, soltei uma gargalhada. Quase engasguei com caldo de cana. E as pessoas não entenderam nada, só ficaram rindo. Essa vergonha alheia é culpa sua. Meu amigo, se você está ouvindo o Machine Cast e passando vergonha alheia, só posso dizer para você uma coisa. Vocês estão ouvindo da forma certa. Não. Parabéns. Essa leitura de e-mail é show. Agora deu para o Edu zoar os e-mails, dizendo que não são muralhas de texto, e o Edu fumando até na leitura. É isso mesmo. É isso aí, cara. A gente zoa tudo. Para finalizar, vocês é que não entenderam a ausência do estagiário. Ele está fazendo greve, está inconformado com o golpe que está acontecendo no Machine Cast. Hashtag diretas já. Cara, aqui greve não faz diferença nenhuma. Aqui a pessoa quando faz greve só perde direitos. Então, estagiário não tem direito nenhum, fazer greve não faz sentido nenhum. Não tava fazendo greve não. Tava amarrado tomando chicotada. Ai, que delícia, cara. Ele continua aqui. Estou estudando história, então estou no hiper. Deve ser no hype, né? É, deve ser. Hiper mesmo, não sei. Ou puta ele tá no hiper, puta que pariu. Né? Isso sim é um podcast. O melhor podcast da podosfera. Rumo a 500 mil downloads. Olha, caraca, aí. Mas como é que ele sabe que a gente não chegou ou ultrapassou já os 500 mil downloads? Não é, cara? A gente já pode ter batido essa meta aí, ó. É porque a gente não... A gente não divulga os números oficiais. Exato. A gente não divulga a meta porque a gente não tem a meta. Pra quando a gente bater a meta, a gente dobrar a meta. Puta, entendeu? Que pariu. Ah, não. Não. Então é isso aí, meus caros. Muito obrigado aí, Flaviano Freitas, pelo seu e-mail. Continue assim, mandando mais e-mails, interagindo com a leitura de e-mails, porque é muito divertido pra nós também. Tá sendo divertido aí pra vocês, assim, senão vocês estão ouvindo. Estão manjando as referências. Espero que todos tenham gostado desse cast, dessa leitura de e-mails. E não se esqueçam, caso vocês queiram aparecer aqui na leitura de e-mails e comentários, vocês devem mandar pra nós um e-mailzinho marotinho. Ou fazer como os nossos padrinhos. É, agora é no plural. Não temos só mais um padrinho, temos mais de um padrinho. Nós temos lá o Albibeck, que tá lá pagando o salário de estagiário há muito tempo, já é um padrinho de longa data, de velha trajetória. E também é nosso padrinho agora, o nosso queridíssimo Flaviano Freitas, que olha só, deu uma sumidinha aí, passou um tempo desaparecido e agora que voltou, voltou tão empolgado que voltou até apadrinhando a gente. Sim, foi o tempo que ele sumiu, porque era o tempo que ele teve pra juntar latinha pra pagar o padrinho. Ele teve lá, ó, fazendo igual a gente antigamente, parou no sinal vendendo chup-chup e conseguiu juntar suficiente pra doar pra nós aqui. Ele ficou padrinho. 6 meses sumido do grupo, apareceu de volta com uma quantia e deu tudo pro padrinho, olha aí. Tudo pro padrinho. Isso aqui é machineiro de profissão aí, ó. É, vê se só não faz que nem o Albibeck, que ouve os episódios adiantados aí, pra quem não sabe, os padrinhos recebem os episódios adiantados. Vê se faz que nem o Albibeck tá ouvindo lá o episódio 165 e fica mandando e-mail, pô. Será, pô? Manda e-mail antes do cast sair. É, pô, sacanagem isso aí. Tá louco. É, infelizmente, esses aí a gente tem que segurar um pouquinho pra mandar só depois que o cast sair, porque não faz sentido a gente ler um e-mail de um cast que ainda não tá no ar. Né? Mas os padres têm lá acesso aos casts antecipados. Então, muito obrigado novamente aí, Albibeck, Flaviano Freitas, por nos apadrinharem, por comprarem aí as nossas ideias. O estagiário tá aí agora podendo fazer piada e seguro no seu cargo, graças a vocês. Porque se não fosse isso, a piada dele já tinha causado a demissão. Galera, um aviso rapidinho aqui, rapidinho. Não se esqueçam, o Pode Brisar voltou! Está de volta aí toda sexta-feira, uma brisa fresquinha, quentinha, filosoficamente produzida para vocês. Então não se esqueçam de assinar lá o feed do Pode Brisar, que é separado do Machine Cash. É só você procurar no seu agregador aí, Pode Brisar, que você vai achar lá. Assina, ouça, deixa os comentários lá que vão ser muito bem-vindos. Se não achar, vai no agregador de podcast, escreve lá Pode Brisar, que vai aparecer lá. Spotify, tudo. Então, é o que eu falei, colocar o feed lá, pegando o feed. Não, tu falou colocar o feed, daí a pessoa tem que ir no site pegar o feed. Eu disse que pode ir no agregador, digitar, Pode Brisar e vai aparecer, porra. Perdão, ok. Façam isso aí também, gente. Espero que vocês tenham curtido até aqui. Muito obrigado por terem nos acompanhado nessa viagem e nessa leitura de e-mails e comentários. E nos veremos aí pelas próximas viagens. Valeu! Tchau! Os bastidores da velha máquina. Fábio, é o seguinte, teu microfone ele é muito sensível, então todos esses bocejos, espreguiçada, qualquer coisa que tu faz de som com a boca, sai tudo. No último cast ficou bem difícil de cortar. Peido. Tem uma hora que ele até derrubou o celular pra poder abafar o som. Então qualquer barulho que tu for ver que tu vai fazer extra, muta aí, ou no aplicativo, ou no headset se tiver botãozinho de mutar aí. Uhum. Eu ouvi barulho agora? Não ouvi. Isso daí é os caguetes que vai perdendo com o tempo conforme vai acostumando a gravar. Normal. Eu tô tentando nem respirar. O problema é que o Edu, já faz 5 anos, o Edu tá sempre tossindo nas gravações. É porque às vezes acontece. Às vezes em muito, sempre, é muito mais rápido a tosse. Então é porque é muito mais rápido a tosse do que o ato de mutar o microfone. Fora que ele pode esquecer, em um segundo ele pode esquecer que mutou o microfone, ele vai estar falando e o microfone tá mudo. Ah, mas né? Isso já aconteceu 1 milhão de vezes. Isso é direto. Então tá, vamos lá. Cara, eu vou falar um jogo de PS1, cara, que é o Fórmula 1 de PS1. Não, peraí. Não, tu tá de sacanagem. Peraí, tu tá de sacanagem com a minha cara. O quê? Eu, por quê? Cara, nossa, tu passou esses meses, esse ano todinho, enchendo o saco que tu queria falar de Gran Turismo. Tu não vai falar de Gran Turismo? Pô, cara, eu pensei que ia render um. Não vai render um, não? Rendeu um o quê? Cache só dele? Tu tá de sacanagem com a minha cara? Ah, então eu vou falar de Gran Turismo. É hoje que eu falo, então. Então vou render. Por que tu acha que saiu primeiro no sorteio nessa, vagabundo? Filha da mãe, cara. Se você comer... Caraca, a cachorra latiu na hora, peraí. Pronto, parou de latir. Ó, de novo. Peraí. Tá ouvindo? Tamo ouvindo. Esse maldito quase morreu chorando o dia do que ele não pôde falar do Gran Turismo lá e o cast feito pra até ele falar da porra do jogo e ele não ia falar do jogo. Nossa, cara, eu não devia ter eu devia ter ignorado. Mas fale sério, você sorteou ele primeiro porque você pensou que ele ia mesmo falar sobre Gran Turismo? Lógico, não lembro que ele quase morreu da outra vez porque ele não falou do Gran Turismo. Lembro que tu falou que o jogo não era de 98, era de 97, ele não pôde falar, ele quase morreu. Verdade. Quase então, morreu, cara, um ataque. Quase, porra, né? O primeiro é de 97, né? Isso, o primeiro é de 97. O dois é de 99. 99. E, cara, ele melhorou o. Fala, a volta digital. Volta lá no DVD, no CD2 lá do Tirar Carteira. Opa, chegou minha vez. Não cheguei por último. Caiu. Caiu? Ah! O cara tá sentado, se emocionou tanto que apertou o desconect. Caiu e perdeu a vez. Passou direto pela linha de. Olha aí, agora que eu notei, a fotinho dele mudou. Por isso que ele não falou hoje, porque que a minha foto não mudou. Agora sim. Tá virando um podcast, hein, Flávio? Caiu essa porcaria. Ih, voltou? Peidou. Caiu ele porque ele peidou. Ah, com certeza. Queimou a largada, né, cara? Vai lá. Não sei, te conectou sozinho. Posso começar de novo? Vai, começa. Eu não sei. O Edu tá com um delay forte, olha, gigantesco. É natural, cara, é natural isso aí. Tá tudo certo aí, Edu? Tudo certo. Não, mas não é a internet, não, é ele mesmo, é assim. É ele mesmo. Ele tem que processar, sabe? É complicado. Hoje eu devia até estar com meus grilos aqui, me acompanhando aqui pra fazer trilha de fundo, né? O background, é. Ai. Valeu! E aí, Spider, qual é a explicação? Cara, a explicação é a seguinte, ele não era kamikaze exatamente 100% do tempo. Ele era um piloto. Ele podia se tornar um kamikaze, entendeu? Não, os kamikazes daí, eram... Os kamikazes decolavam para... Assim que terminar o combustível, pum. Mas o capacete faz parte da segurança do piloto. Exato, então pode ser que ele morresse antes, entendeu? Aí sim, puta que pariu, que segurança boa, hein? É que o capacete é um IPI. Ele usava capacete que faz parte do processo. Ele faz parte do uniforme. Ele podia morrer antes. Exatamente. Vai que vem um tiro e bate na cabeça, aí o cara não consegue se matar. Aí o capacete protege. Vai morrer antes da hora, vai queimar. Ela, qualquer resposta que a gente der aqui é idiota, mas é isso aí mesmo. Faz parte do uniforme, é um empenho. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Mas é isso, fazer o quê? Faz parte do uniforme. Certo, então, gente, acho que é isso aí. Mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer... Vai precisar da gravação ou vai pegar essa do Skype aí? Eu vou pegar essa aqui e tu manda lá depois que eu quero pegar aquele trechinho lá. Alguém tá mijando aí, cara. Porra, cara. É o Flávio, né? Não tá aguentando mais. Sou eu. Até ia conversar com ele agora, vou esperar ele lavar as mãos, vai tomar banho. Galera, vai furar o vaso, hein, cara. É. Abraço pra vocês e boa janta a todos. Depois dessa eu vou partir. Rapaziada, vou terminar de mijar aqui. Você acabou de ouvir Machine Cast. Toda segunda-feira, uma incrível viagem nostálgica te espera.